Fala galera, estamos começando mais um episódio do Papo de Japa. Aqui é o Vini e eu gostaria de ter minha comida servida por uma Ferrari. Caraca, velho. E aí, pessoal, aqui é o Akira. Tá um tempinho bom pra pegar um ramen bem quentinho agora, hein? Pior, hoje tá. E aí, pessoal, aqui é o Shi do podcast 80 watts e lá no Japão eu já comi ração de gato pensando que era patê de atum. Peraí, você não usou essa frase no último? Usei? Não, acho que eu comi ramen na estação de trem, eu acho que eu falei. Ah, é? É. Não sei. Alguém diz aí se ele repetiu a frase. Bom, é isso aí, galera. Nesse episódio a gente chamou novamente o Shi pra gente continuar, né, aquele papo sobre comida japonesa, né? Tipo, como a gente falou, é um assunto bem amplo que cabe muitas vertentes, né? Muitos assuntos, não dá pra falar de uma coisa só. Agora a gente vai focar um pouco na experiência que é comer no Japão, né? A gente falou mais que os brasileiros comem aqui, né? O que é mais comum a gente encontrar aqui. Agora a gente vai falar realmente lá do Japão, né? Fazendo uso da experiência, da vivência que o Shi tem lá. Não, deixando claro que é uma vivência de 1990. Ah, mas os hábitos alimentares não devem ter mudado tanto assim, né? Ah, sim, não, mas eu acompanho as mudanças, tô sabendo que tá rolando por lá. É isso aí então, beleza? Bora pro programa. Bom, vamos começar então, né, falando dos restaurantes, né, que no começo de tudo tem um restaurante. Acho que tem dois modos de ver isso, né, tipo, os restaurantes mais tradicionais mesmo, que você vai ter uma experiência bem tradicional lá no Japão. E esses novos restaurantes tecnológicos, né, até na minha frase aí, né, eu falei que gostaria de ter meu almoço serviço numa Ferrari. Eu vi um restaurante de aqueles que tem as esteiras, né, que tipo, a comida vem numa esteira pra você e ela vem servida num carro. E, tipo, tem um modelo de Ferrari lá. Eu falei, caraca, isso é genial, cara, você ter essa comida servida por uma Ferrari. Será que sushi, ele tem um gosto melhor vindo numa Ferrari? É, não sei, né? É, vai ser rápido, pelo menos, eu preparo. Fast food. Agora, se é melhor, eu não sei, mas, tipo, caraca, tipo, é bem legal, porque você chega lá no restaurante, né? E, bom, não tem atendente, é o tablet lá, você tem que ir no tablet. Acho que tem inglês lá, as opções também, pra você selecionar. Você pede o prato e só senta na sua mesa lá, e aí chega o seu prato lá. Aí tem trenzinho, né? O Shinkansen lá, tem Ferrari, tem Lamborghini. Eu falei, caramba, quanta criatividade, né? Ah, e tem alguns lugares também que você... Porque lá a contagem pra você saber quanto você vai pagar é pelo prato, né? Então você tira o prato e coloca na mesa e você junta aquela pilha de pratos. E aí, quando você termina de comer, você pode devolver os pratos para serem lavados numa fenda que tem ali na mesa. E essa fenda, você jogando, acho que são 5 pratos... Ele aciona um tipo um videogame daquelas slot machines, sabe? Que, pra ver se você tem a sorte de ser sorteado ou não. E se você ganhar, desce um brinde numa bolinha, assim, tipo um Kinder Ovo na sua mesa. Caramba, que da hora. É, você além de encher a pança, ainda vai ganhar um brindezinho. Mas será que tem alguma chance de vir algum trote ali, né? Dependendo do que você jogar lá na vala? Ah, eu não sei. Não, porque o espaço é exatamente do tamanho do prato. Não dá pra passar mais nada lá. Ah, sim, né? Mas às vezes o cara deixou o prato muito sujo, né? Tipo, devolveu muita comida. Aí eu... Ah, não, imagina. Devolver comida no Japão é pecado. Então, vai saber, né? O cara é punido por isso, né? Parece um samurai, né? Lá. Joga comida de volta em você. Mas é bem legal, né? Porque a tecnologia, tipo, ela é muito presente, né, no Japão. E a gente vê, tipo, isso em tudo. Não tem nenhuma área, né, que não escapou de ser melhorada tecnologicamente, né? Até o serviço, assim, que a gente fala, ah, isso nunca vai deixar de ser feito por humano. Não, cara, no Japão não tem isso, não. Se tem como pôr um robozinho ou uma máquina lá pra fazer, eles vão pôr. Falar em robô, logo mais, né, o Pizza Hut no Japão vai começar a operar com um robô que tem até nome, chama Pepper, que ele vai pegar os pedidos dos clientes. Você conversa com o robozinho e ele pergunta pra você, tipo, ah, eu quero uma pizza tal. Ah, você quer acompanhar com um suco, uma bebida? Você bate um papo lá com o robô e enquanto isso ele tá mandando o sinal lá pra cozinha pra fazer o seu pedido. Caramba, isso. Genial, né? Genial. Ela tava programada pra entrar em operação de teste, assim, no ano passado. Eu acho que não deu muito certo, deve acontecer no final desse ano ainda. É, e aí não vai ter problema do robô esquecer o teu pedido, né? Com certeza não. Se bem que no Japão, olha, eu vou falar, o serviço lá é de primeira, viu? É, a pessoa é super profissional, realmente, se eles esquecerem, não se preocupe, provavelmente você vai receber 1000 desculpas, talvez nem pague pelo prato, porque o negócio lá é profissa. É, realmente imagino, né? Tem essa questão, né, do tratamento lá, né, ser diferente, né? Provavelmente Acho que a primeira coisa que a pessoa vai notar, né, aí num restaurante no Japão é essa, né, o atendimento que você vai receber. Totalmente diferente do que você está acostumado aqui, até nos próprios restaurantes japoneses daqui. Sim, eles sempre recepcionam você com um seja bem-vindo, né, um irashaimasei, alguma coisa do tipo, né? E lá você, o cliente é rei, você sempre tem razão, você é o rei da cocada, né? E tanto que eles pedem desculpas por tudo, né? Desculpa porque você ficou na fila, desculpa porque você teve que esperar, desculpa porque eu tenho que interromper a sua conversa para colocar comida aqui na mesa, desculpa porque eu tô falando desculpa, sabe? É um negócio absurdo, assim. Tem até um nome para isso, né? Não sei se o Akira pode me ajudar. É Keigo. Isso, a linguagem mais formal. Isso. Eles usam com os clientes, né? Tipo assim, eles são deuses mesmo, os clientes. Sim, né? Tanto é, né, que você falou disso aí. Tem uma pizzaria aqui da cidade aqui que eu e os caras vamos. E o garçom lá é bem nessa pegada mesmo, cara. Ele te pede desculpa por pedir desculpa, sabe? É um cara super educado e, tipo, a gente, querendo ou não, quando tá aí entre a gente até faz piada assim com o cara. Porque não é habitual, né? Você ver um cara assim, né? Ele pediu desculpa por ter chamado de educado. É, exato. Tipo, ele falou, nossa, vocês são super educados, tá? Desculpa falar. Tipo, cara, você tá fazendo elogio, gente, não precisa se desculpar, né? Mas é engraçado isso, né? Como é diferente a percepção. Porque aqui no Brasil, quando a gente fala assim, não, o atendimento é ótimo, é porque o cara é engraçado, ele é simpático, ele puxa papo, né? Tipo, você vai se sentar na mesa, ô, campeão, e aí? Como é que foi o jogo ontem? Hoje vai tomar uma cervejinha, blá, blá, blá. Isso no Japão não acontece. No Japão o negócio é profissional, né? Então eles vão te tratar assim como rei, mas sendo profissionais. Então eles jamais vão falar da vida deles, jamais vão te chamar por algum apelido, vão fazer alguma piadinha, nada do tipo, né? Sim, tem quem goste, né, que vai gostar desse tratamento mais profissional, mas e também tem quem não vai achar bem frio, né, vai falar, nossa, caramba, não perguntou como eu tô, né, não tá, nem deu papo pra mim. A impressão que eu tinha, sabe qual era? Era assim, que os clientes eram muito frios, sabe, porque os caras estavam lá se esforçando, pedindo mil desculpas e agradecendo por isso, por aquilo, os caras nem olhavam na cara dele, né, por a cara dos garçons, não falavam absolutamente nada, nenhum, sabe, ah, imagina, que é isso. Eles nem, era como se fossem lacaios assim, e eles fossem os reis, sabe? Caraca, sério? É, foi meio estranho pra mim isso. É, aí é estranho, né, Diego? É uma questão da cultura, né? Uhum. E outra coisa que acontece muito lá é que não tem caixinha, né? Não tem gorjeta. É, serviço é aquele, né? Independente se você tá dando um a mais ou não, né? Sim, você faz o seu serviço, faz bem porque é a sua função, não precisa um extra, um suborninho, assim, né, pra fazer melhor do que o outro. Verdade, verdade. Acho que isso é bom, né? Não vai ter como o cara se corromper ali, né? O garçom dar uma atenção a mais pra uma mesa ali, né? Porque o cara já deu uns 10% a mais, então... É, e rola também uma questão de orgulho, né? Do tipo assim, não, eu sou um garçom bom, eu faço meu serviço bem, os clientes gostam do meu atendimento, e não preciso que você me pague a mais por isso, né? É, e às vezes eles têm também alguns restaurantes em que você compra um ticket numa máquina, né? Não precisa nem ir no caixa, nem nada. Você vai lá na maquininha, diz o que você quer, sai o ticket e você paga diretamente lá. Então facilita a vida também, né, do proprietário lá do restaurante. É, com certeza. Outra coisa, né, que nesses restaurantes tradicionais, né, inclusive isso que eu tava vendo um que era de sushi, né, que não tem garçom, né, também não tem garçom como se fosse um tecnológico, mas a diferença é que você pode pedir diretamente pro sushi man ali, né, ele tá lá na grelha ali, você tá de frente pra ele sentado ali no balcão. E eu falo, caraca, né, como o cara não esquece o pedido de todo mundo, não faz confusão, né, que é um balcãozão enorme, tipo, tem muita gente sentado, tá lotado, e o cara tá ali, diretamente na grelha ali, ele só vai pedindo, ó, me dá isso, me dá aquilo, eu falo, caraca, deve ser muito bom, né, mano? É, mas imagina quantos anos o cara faz isso, né? Sim, tem outro lá também que eu vi que toda vez que alguém faz o pedido, né, tipo, um cara dá um gritão, assim, do que ele quer, aí os outros que estão na grelha vão e repete, e aí eles começam a fazer. Aí eu falo, caramba, assim, o que, que será que eles estão gritando, né? Não, mas assim, aqui em São Paulo tem alguns restaurantes que fazem isso, né? Tem um que eu lembro, que é uma casa de ramen, que você entra, os caras dizem lá, ah, chama você, aí quando você faz o pedido, o cara dá um berro lá e todo mundo repete o que ele falou. Sei lá, acho que é uma maneira da pessoa ter certeza que o cara que vai preparar a comida sabe o que é pra fazer, né? É uma técnica, né? Querendo ou não, esse método aí, né, que é um pouco mais manual, digamos assim, né? Provavelmente é realmente o modo do cara não esquecer o que foi pedido pra ele. Tem muita coisa, tipo, mística, assim, também, né? Tipo, aqueles sushimens que são bastante respeitados lá, né? Que tem um restaurante super exclusivo, um restaurante super caro, principalmente... Sim. aqueles que preparam o baiacu, né? Não deve ter muitos sushi mesmo que sabem preparar. Tem curso pra isso, né? É, eu acho que são 11 anos de curso, uma coisa assim. É, então, provavelmente você ir num restaurante de um cara desses, né? Deve ser uma parada muito exclusiva e acredito que cara também, verdade, né? Sim, sim. Aí, nesses tipos, nesses restaurantes, muda um pouco a cena, né? Você não é mais o rei. Quem é o rei é o sushi man. Você tá lá, dá pra curtir a arte dele, pra aproveitar o que ele aprendeu, né? E aí, nesses lugares, é bom não pedir pra mudar o prato, né? Ou fazer algumas alterações. O que ele colocar pra você prova que, assim, você tem que confiar que ele, né, no alto da experiência dele, sabe exatamente como preparar aquilo e o melhor jeito de servir e comer. Então, não dá pra chegar e falar assim, ah, eu não gosto de cebolinha, dá pra tirar a cebolinha? Não rola. Não faça isso num lugar desse, né? Caraca, pior que é verdade, hein? Nossa, você tocou num ponto aí que me preocupou agora, cara. Não gosto de cebola. É, exato, não gosto de cebola, mas... O que eu faria? Eu pediria algo que eu tenho certeza que eu vou comer, né? Não pedir algo que tem algo que eu não coma e pedir pro cara fazer alterações no prato. Realmente, isso é meio sacanagem mesmo. É, mas tem um esquema também de alguns lugares onde você deixa na mão do chefe. Você fala assim, me sirva o que você acha que tá bom, que eu tô aberto a sugestões. E o cara vai pondo, fazendo as coisas e colocando na sua frente lá. Caramba, mas aí eu acho que é um pouco arriscado, né, cara? Ah, mas se você vai num lugar que o cara tem a fama, no mínimo... assim, ruim não vai ser, né? Mas, assim, é uma experiência legal, né? Você ficar totalmente à mercê do cara. É, pode ser que seja, depende. Eu não sei, cara. Esse é o meu medo, cara. Vou pegar um cara e me dar o prato mais caro do restaurante, sabe? Vou comer agora. E agora? Então, só pra você saber, foge, então, desses restaurantes estilo omakase. Ah, tipo, não, pela experiência, realmente, deve ser legal, né? Mas, falo zoando até mais. Porque, querendo ou não, eu não sei se você vai chegar lá, os pratos vão estar detalhados, assim, os ingredientes. Tipo, vai ter só um nome lá, né? Ó, é isso o nome do prato. E provavelmente a descrição vai estar em japonês, né? Então... Sim. Ferrou pra mim, cara. Eu vou ter que mandar essa mesmo. Ô, cara, faz o da casa aí pra mim. Faz o da casa. E o número um. É... Então, mas o legal no Japão é que, assim, é diferente daqui, né? Quando a gente fala, ah, eu vou num japonês, as pessoas têm uma ideia mais ou menos do padrão do que é um restaurante japonês. Mas lá, os restaurantes são específicos, né? Eles são especializados em um tipo de comida. Então, se você quer comer sushi, você vai no restaurante de sushi. Se quer comer kare, vai no restaurante de kare. E assim por diante, né? E tem estilos também diferentes, né? Então, se você quer comer comida de boteco, por exemplo, vai num izakaya, né? Onde você vai pegar uns espetinhos, umas porçõezinhas com cerveja e coisa e tal. É, isso é bem legal mesmo, né? Essa divisão, né? Porque muito que a gente vê aqui, né, é os restaurantes japoneses, tipo, querendo fazer de tudo um pouco, né? Uhum. Então, no mesmo restaurante a gente tem sushi, tem ramen, tem udon, né? Então, é que, tipo, lá não é comida japonesa, tipo, é comida, né? Então, é a comida deles. Então, realmente vai ter essa divisão. E é bem legal, né? Caraca, você provar comida tipicamente, né? Na origem, assim, nossa, deve ser totalmente diferente, né? Até mesmo que nem você falou, né? A questão dos ingredientes, né, cara? Que lá eles usam uma parada totalmente diferente do que a gente usa aqui, né? Sim. E dependendo do lugar aqui, né, você vai encontrar um ingrediente mais barateado e tal, né? É, tipo, tem alguns ingredientes que não são usados lá no Japão, né? Que a gente encontra hoje em dia, diria que 90% dos restaurantes japoneses, que é tipo cream cheese, couve, queijo, goiabada, algum tipo de geleia, frutas. Isso no restaurante japonês não rola. É, exato, né? Essas adaptações aqui, né? Mas o cara come muito aqui, né? E fala, ah, caraca, eu não, eu adoro comida japonesa. Aí chega lá no Japão, não tem nada disso. Ué, e agora? Cadê os hot roll? É tipo isso, cara. É que tem umas coisas, é lógico, né? Mas o legal da culinária é isso, né? Que ela é adaptada aos ingredientes locais, às técnicas locais e se torna uma coisa diferente, né? Então, assim, eu já provei comida japonesa em vários lugares diferentes e sempre tem um toque local que eu acho legal e é interessante ver como combina, né? Por exemplo, você comeria um sushi de chili? Olha, eu acho que sim, cara, eu acho que sim. Fica bom. Fica bom, já provou, já? Pô, fica bom pra caramba. E não precisa nem ir muito longe, né? No Havaí tem aquela, o musubi, né? Que é com aquele apresentado de lata, que você fala, meu, coisa horrorosa, né? Mas combina, cara, fica muito bom. Acho que ele chegou a falar disso aí. É bom? Você já provou lá, então? Sim, é bom, bom, muito bom. Caramba. É tipo um presunto, então, aquela carne? É, sabe aquele apresentado que vem na latinha, que você abre com uma chavinha, sim, assim, dando a volta na lata? Então, aí eles fritam uma fatia daquilo e enrolam no arroz com uma folha de alga. Caraca. Fica bom. Nossa. tem coisas que a gente come aqui, por exemplo, que lá no Japão você não encontra. Por exemplo, shimeji na manteiga, você não encontra assim em toda a refeição lá. Salmão picado, sabe aquele bem tipo um purezinho assim? O salmão picado com cream cheese também não rola lá, não. É, hot roll, essas coisas assim, não rolam também, não. Sim, sim, sim. Agora lá, né, você vai poder encontrar uma variedade de coisas exóticas que aqui é até crime, até se você falar que você come uma parada dessa, né? Por exemplo, a carne de cavalo, né? Verdade. Sim. É tido como uma iguaria lá, né? Muita gente deve comer, deve achar bom, né? Mas o detalhe é que, aparentemente, eles comem crua a carne, né? Aí, putz, aí ferrou, tem. Cara. E de frango também eles comem crua. Nossa, grave, putz, aí não. É, comida de cavalo faz você pensar em ser vegetariano, né? Porque, realmente... Oh, aliás, falando em vegetariano, vegano, se algum ouvinte pretende ir pro Japão e é vegetariano ou vegano, se prepare, porque não é fácil a vida de um vegetariano ou vegano no Japão. Principalmente pra vegano, que é uma coisa que tá começando lá ainda, né? Porque você... pergunta, sei lá, por exemplo, ah, isso aqui tem carne? O cara fala, não. Aí depois você descobre que tem caldo de peixe. Então não é fácil não, viu? Tinha um professor de japonês que eu conheci, que ele foi pra lá no ano passado, e ele falou que tinha dias que ele comia pizza com um bolinho de arroz, porque eram umas coisas que ele tinha certeza que não tinha nada, né? E ele é vegano. Nossa, aí deve ser... É, ele falou que foi difícil, viu? Querendo ou não, né? Até pra gente aqui, é difícil agora que tá tendo mais acesso, né? Aquelas lojinhas de produtos naturais e tal. Uhum. Imagine realmente, né? Imagine para um Japão que tem uma dieta alimentar, assim, totalmente diferente daqui. Tem isso mesmo. Tem alguns restaurantes lá que, lógico, né? Então, entrando nessa vegano, tem umas opções, mas é bom verificar se eles estão abertos ainda, né? Porque tem muita coisa que fechou lá. Caramba. Agora, qual o nome disso aqui? Enguia. Isso. Nossa, meu. Deve ser muito estranho comer isso, velho. Dizem que é muito bom. Porque falam que os espinhos deles são grandes, né? Então é fácil de tirar. E os pequenos você come sem problema. E a carne é bem saborosa. Mas é outro que deve ser consumido majoritariamente cru, né? Não, eu acho que eles fazem de tudo com... Eu já vi em lata, já vi frito, já vi assado, cozido. É, mas eu acho que o melhor jeito é grelhado mesmo. É mais famoso lá no Japão. Aí já... Grelhado é... Aí já dá pra conversar já, né? Grelhadinho. Com aquele molinho por cima aí, campeão. É, aí dá pra enganar, hein? Aí dá pra enganar. Dizem que é meio caro, hein? É, provavelmente deve ser, né? Quando não é estranho, visualmente é caro, né? Ou quando não é os dois, né? É, mas é engraçado que no Japão, que é caro mesmo, são algumas frutas, né? Verdade, pior. Daí você fala assim, eu vou comer uma banana. Você chega lá e a banana custa R$30, sei lá, uma coisa assim, sabe? Tipo, o quê? E aí tem aquelas bizarrices, né? Tipo, uvas que são... individual, cada uvinha é enrolada num pano protetor para que ela fique, né, do tamanho certo, perfeitinha. E um cacho daquele inteiro sai por centenas de dólares, assim, sabe? Melão é caro também. Melão é muito caro. Bom, se bem que aqui no... Eu fui na feira hoje e, porra, o melão tá a peso de ouro, cara. É, mas realmente, nesse aspecto aí, não tem nem comparação, né, o Japão. Não, mas eles têm melão de R$500, sabe? É, cara, pior. Melão é artigo de luxo mesmo. A própria... É. Aquela própria melancia quadrada lá, ninguém compra aquilo basicamente tipo, pra comer, assim, como se fosse uma melancia normal, porque é caro, né? Uhum, é presente. Uhum. E até a própria abóbora lá, que a gente tava vendo aí pro episódio de Halloween também, é bem cara lá, a abóbora americana, né? Ah, sim. Aquela abóbora é complicada. E ela não é tão saborosa assim, viu? É, mas é mais pra decorar mesmo, né? A própria decoração de Halloween, do que pra comer, né? Que mais? Bom, e se não for em restaurante, onde que as pessoas podem comer lá no Japão? Boa pergunta, a galera costuma ir, tipo, a praça de alimentação em shopping, assim, que nem a gente faz aqui? Tem shopping como área de alimentação e tal, mas tem uma coisa que é melhor, tem um negócio chamado Depatika, que é de... na parte, geralmente no subsolo, né? No andar de baixo, lá embaixo, nessas lojas de departamentos, tem uma seção, um andar inteirinho ali que parece um mercadão, né? Uma mistura de mercadão com supermercado, loja de conveniência, que é especializado em comidas. Então você encontra ingredientes, pratos prontos. Sabe aquela seção do supermercado chique, tipo Pão de Açúcar, que você compra refeições prontas e ingredientes embaladinhos já para você fazer as coisas? Uhum. Tudo nessa pegada. E dizem que é muito, muito bom. Você encontra de tudo e você pode comer lá ou levar pra casa pra comer, ou pra fazer. Eu tenho muita vontade de ir lá e ficar fuçando, porque deve ser muito assim... tem barraquinhas que são especializadas só em frituras, por exemplo. Então tem fritura de todo quanto é tipo. É lógico, né, que essa ia ser a primeira barraca que eu ia parar, né? Olha aí, ó, alimentação não saudável, hein? Depois, durante a semana, eu compenso. Então, mas tipo, food truck, não tem food truck no Japão, né? Até porque as ruas são pequenas, não tem muito espaço pra ficar circulando lá com um trambolho daquele, né? Mas tem os yatai, que são... É tipo uma barraquinha, né? Que eles montam em eventos ou em algumas comemorações, né? E que a comida de rua é sempre legal, né? Deve ser maneiro. É, aqui nos eventos, pelo menos alguns que a gente foi, né? Já tem food trucks de comida japonesa. E até... Sim. Até estranho de ver assim, né? Mas já tem. Mas lá deve ser mais difícil e também nem deve ter tanta necessidade, né? Porque é bem mais acessível. É, né? Porque na verdade eles têm os combines, né? As lojas de conveniência que tem de vende de tudo e é uma delícia, né? Então assim, a cada esquina você encontra uma lojinha dessas, esses combines, e entra lá e você encontra onigiris, pratos, né? Os bentôs, até hambúrguer. Você pode esquentar no lugar mesmo, ali no local. Tipo um 7-Eleven daqui, né? Mas com uma variedade muito maior. Sim, sim, sim. Agora você falou ali dessa espécie de mercadão aí, né? Popular. Deve ser tipo um lugar pra te deixar maluco lá, né? Você fica horas andando lá. E ainda bem que é só um andar, né? É só o andar de baixo lá e tal. Então você vai lá, dá aquela volta no local, compra, tem que comprar e vai embora. Mas às vezes você para numa barraquinha, né? Come aqui. Aí você fala, mas tem que ir na outra também. Aí come na outra também, né? Come numas três, assim, nesse trajeto aí. Se for eu, é isso mesmo. Ah, bom é que é petisco, né? Porque é pequenas porções, assim. Ou não, tem umas refeições inteiras lá mesmo. Aí você vai ter alguns probleminhas com a balança depois. Outra coisa que a gente falou muito lá, né, no outro episódio, mas tem a questão das bebidas, né? Tipo, acho que eu perguntei isso pra um convidado lá nosso que teve no Japão, e ele não soube me responder. Mas, tipo, a cerveja japonesa é muito melhor que a brasileira? Então, a Kirin aqui no Brasil, ela é de um grupo brasileiro, né? Ou não, a Kirin é porque hoje em dia, essas cervejas que são produzidas em larga escala, elas pertencem aos 4, 5 mesmos grupos, né? Então, não tem muita diferença, né? Mas a que eu tomei lá, na época, era mais leve. Eu achava mais leve e mais gostosa de beber, né? Não deixava aquele gosto ruim depois que você tomava. Hoje em dia, eu não sei. Mas, tipo, lá tinha uma variedade maior ou não? Eram, tipo, 3, 4 grandes players, eu né? Eu lembro da Sapporo, Kirin, tinha mais uma outra, tinha, acho que a Orion. Orion era de Okinawa, né? Meu pai, quando ele foi pra Okinawa, ele falou que o Orion é bom, hein? Né? É, eu tomei. Aqui você encontra o Orion. Sério? Sim. Tá custando o olho da cara, mas se quiser experimentar, tem. Esse que é o detalhe, né? Tipo, você vai pagar R$20 numa lata, numa garrafinha, né? Bom, mas assim, eu não sou mestre cervejeiro, então pra mim, assim, a primeira que eu tomo é a que vale, porque é aquela que tem o sabor, que eu percebo alguma diferença. Da segunda em diante, é tudo igual. Pode crer. Mas deve ser... É bom você provar tudo, né? Tipo... Sim, sim. O que eu sei é que, assim, no Japão tem muita cerveja artesanal também. Mas eu não conheço nenhuma. Não posso indicar nenhuma marca, nem nada. Sim, sim. Mas é o bom que você tipo, vai ter acesso, né? Maior quantidade e mais em conta, né? Do que aqui. Aqui fica um pouco limitado mesmo essas marcas maiores e você vai acabar pagando mais caro e com certeza, né? Se você poder ter a oportunidade de provar, por exemplo, uma cerveja artesanal de tal vila lá, caraca, deve ser muito bom, né? Bom, dizem que o importante numa cerveja que faz a diferença é a água, né? Então, todo local tem uma água diferente, né? Então... Sim, sim. Mas também não tem o menor respaldo, assim, pra poder opinar sobre cerveja, mas tem a curiosidade de provar, assim, a cerveja. De outros países, né? Que muito se fala, assim, principalmente pra quem manja, assim, aprecia a cerveja, que fala que a cerveja do Brasil não é muito boa, não. Mas só provando as outras pra saber mesmo. Tem algumas cervejas artesanais boas, tem... É que como agora tem muita gente que tá fazendo curso, né, pra aprender a fazer cerveja e tal, então a exigência ficou maior agora, então a gente começa a reclamar quando a cerveja tem gosto de milho, sabe essas coisas? Sim. Então tem algumas cervejas que não me descem mais, né, eu prefiro pagar um pouquinho mais e tomar uma cerveja com um gosto um pouco melhor. Acho que no Japão tá acontecendo a mesma coisa, é uma tendência mundial, eu acho. Agora o sake, tipo, ele é muito consumido mesmo, assim, tipo, coisa de toda a família tem em casa, assim, pelo menos uma garrafinha? Sim. tenho dos japoneses que trabalharam comigo, eles costumavam tomar um saquezinho assim, quase todo dia praticamente. E tem os saquês, né, do dia a dia, saque para celebrações, saque especial que você dá de presente e coisa e tal, né? E tem saque de tudo quanto é tipo, graduação alcoólica. Eu tomei um saque de rosas que, nossa, me derrubou. Caramba, muito forte. E, é, bom, saque é aquele problema, né? Você vai bebendo e tá tudo beleza, na hora que você levanta... Caramba, nossa. É, então, mas assim, é, tem muito saque bom, né? Imagina, é que tem de vários sabores também, né? Não tão... Sim, sim. Aqui mesmo no Festival do Japão, quando você vai e experimenta lá, faz as degustações, você já percebe algumas diferenças nos tipos de saque, nos licores, tem muito licor bom também. E lá, então, né, que eles têm os mestres saquezeiros, então, é uma arte. Lá eles consomem mais ou menos tanta bebida alcoólica que nem a gente aqui, né? Não mais ou nem menos. Ah, eles bebem... Acho que eles bebem muito mais que a gente, viu? Muito mais, caramba. Eu acho que muito mais. Principalmente de cerveja, eu acho. Eu cansei de ver gente saindo bêbada, trêbada nas ruas, nos bares, e até mulher no chão, bêbada, caída lá, sabe? Caramba. Sim, é o tipo de coisa que a gente não vê por aqui muito frequentemente, né? Mas lá eu vi bastante. O povo bebe. Que tem uma tradição também, né? Que se o seu chefe convida você pra sair pra beber, você tem que beber. Nossa. E se ele fica bêbado, você fica bêbado também. Tem algumas coisas assim, né? Que aconteciam, né? Então o pessoal não tava afim de beber, mas tinha que beber. E o chefe, se beber, bebia até ele falar, vamos embora. Putz, aí é embaçado, né? Às vezes o cara nem é acostumado a beber muito, mas tá lá no embalo do chefe. Sim, é, você não pode fazer essa desfeita, né? Com certeza. Tudo pela promoção, né? Promoção, aumento, tudo. Agora, principalmente agora mesmo, né, que as coisas estão ficando um pouco mais ocidentais, assim, né, tem as redes americanas. Sim. Tem ainda uma barreira ou não? Tipo, os japoneses já estão consumindo bastante isso, será? Eu tenho a sensação que já estão comendo bastante já, né? Sim. Tá correta a sensação. Eles comem muito hambúrguer, muita... O que não comem muito é hot dog. Hot dog não é uma coisa muito comum, mas hambúrguer, eles comem até só o hambúrguer mesmo no prato, se precisar. É, eles curtem muito. Caramba. E tem os produtos regionais, né? Que eles fazem ali com os molhos deles. Então, você tem o teriyaki hambúrguer e coisa e tal. E as grandes redes também têm todos os produtos locais, assim. Tipo, voltados pro público japonês. Sim, sim. Eu vi um vídeo do pessoal que vai no McDonald's de lá e tem um lanche lá com frango teriyaki. Eles disseram que, tipo, é um dos melhores do cardápio, assim. Então, bem legal. Sim, eles... É, bom, tem também os produtos sazonais, né? Com a Sakura e coisa e tal, que eles lançam todo ano. Tem um lance legal que vai acontecer agora no final do ano, que é a tradição japonesa de comer KFC, frango frito do KFC, no Natal. Boa. Uhum. É, o KFC também é outra, né? Que, surpreendentemente, não, na verdade. Mas faz bastante sucesso no Japão. Pois é, porque o Japão é meio estranho nessa questão, nessa época de Natal, né? Porque o Natal é associado a programa de casais. Uhum. Então, são os casais que aproveitam o Natal, né? E no dia do Natal, em vez de ter uma ceia com o Peru, eles comem KFC. Dizem que foi porque os americanos que sentiam saudade, né, do Peru e coisa e tal no final do ano, começaram a ir pro KFC e brincar, né? Tipo assim, ah, a nossa ceia de Natal, o nosso Peru. E o KFC Japão resolveu adotar a brincadeira e meio que fazer um marketing em cima. Então agora o pessoal entrou nessa, o pessoal come realmente frango frito no Natal. Maneiro, é? Virou tradição. Sim, é uma parada que eu comeria também, tranquilamente, não só no Natal, né? Como... Natal, Carnaval, Ano Novo, Páscoa. Exato, né? Tem um... Sexta-feira Santa, tudo. Pior, cara, caraca, nossa, mas também é outra parada ultra nociva à saúde, né? Meu Deus, é muito gorduroso aqui, mas... É tão bom, aí tem que pôr na balança, né? Tem histórias nossas aqui, né? De ir no KFC aí, exagerar no número de baldes. Passar mal e vomitar na rua. Não chegou a esse ponto, cara. Mas, tipo, a gente terminou de comer, assim, pela honra, né? Tipo, já que a gente pediu, vamos comer, né? E depois que acabou de comer, nossa, a gente vai ficar um bom tempo sem comer frango frito agora, cara. Semana que... Na outra semana a gente tava lá de novo. Pior, tipo isso mesmo, cara. Eu já fiz isso também, já fui bom nisso. Caraca, nossa, mas é muito bom, KFC. Eu tenho molho ainda. É, os molhos. Essa é a questão, né, de você poder encontrar algo que você não encontra aqui, né? Que tipo de especiaria diferente você deve encontrar no KFC do Japão? Nossa, deve ser muito bom, né? É, eu não sei, porque assim, tem... Acho que, bom, o McDonald's tem um padrão internacional, então o gosto do Big Mac e coisa e tal deve ser muito parecido, né? Mas os lanches regionais, a esse sim eu queria experimentar. Sim, sim, sim. Pensou um lanche com aquele molho teriyaki em cima, assim, com, sabe, umas batatinhas fritas com um pozinho de carê, assim. Caraca, nossa, pensou, nossa. Show de bola. Caraca, realmente. Então, o pessoal tem comido muita fast food mesmo, então o pessoal tá até meio preocupado, porque, inclusive se vocês assistiram aquela série, o Terrace House, você vê que eles, os hábitos alimentares mudaram bastante, eles comem muitos pratos japoneses, mas assim, de manhã, você não vê muita gente comendo arroz, não, você já viu o cara comendo pão, fruta, vitamina, então essa nova geração já mudou, assim, já tem outros hábitos, né? Uhum. Você nem se dá pra dizer que tem um café da manhã japonês. É, pior, né, já altera totalmente. Querendo ou não, uma tendência, né? É assim, por exemplo, aqui a gente fala que o café da manhã do brasileiro é pão com, né, com manteiga e leite de café. Foi isso que você comeu hoje de manhã? É, acho que foi mais ou menos isso, cara. Tipo, café, umas bolachinhas, não foge muito disso, né? Então, porque nunca é só isso, né? Geralmente as pessoas comem coisas diferentes, queijo, iogurte, suco, bolo. Sim, lá, sim, né? Sim. Mas assim, se condicionou a falar que o café da manhã do brasileiro é isso. A mesma coisa no Japão. Uhum. É, né? Nunca segue o padrão. Até muda de questão da própria família, assim, né? Cada família tem um hábito e tal. Sim. Então nunca é uma regra. Agora, a gente falou aí, né? Tipo, da comida dos restaurantes, o próprio fast food, assim, né? E tipo, aqui no Brasil, né? Por exemplo, quando a gente vai no restaurante, a gente tenta comer algo diferente do que a gente come em casa, né? Não aquela comida do dia a dia, né? Agora lá no Japão é isso, tipo, o japonês come mais ou menos o que ele come em casa, ele encontra no restaurante, ou não? Olha, lá é mais parecido, assim, apesar de que no dia a dia o pessoal, nos seus lares e tal, eles consomem mais, tipo, kareraisu, né, são os chamados teishokus também, que é o PF japonês, né, que mais? Gyudon, eles fazem lá uma tigelinha de arroz e colocam um monte de coisa por cima, tem os nabe, né, ensopados, esse é o tipo de coisa que eles comem no dia a dia, mais ou menos, né? E isso você encontra nos combines, né, nas lojas de conveniência, prontas lá, os bentôs. E nos restaurantes tem essas opções com um pouquinho, né, mais glamorizadas. Mas aí tem alguns que dão mais trabalho ou que tem ingredientes mais caros. Então, bom, tem de tudo, né? Mas assim, as opções de comida japonesa fora de casa são parecidas. É, porque aqui, né, a gente perde um pouco dessa noção, né? Porque a maioria das coisas, né? Tipo, a não ser que realmente seja uma família japonesa de descendentes, né? A pessoa só vai comer no restaurante mesmo, né? Então ela tá indo pro restaurante pra comer. Então ela perde essa noção, né? Tipo, ah, cara, que o japonês come isso aqui todo dia, né? Então... É tipo falar que, ah, feijoada é o prato típico brasileiro, então deve comer todo dia, né? Não, você come de vez em quando, né? Sushi também, eles não comem sushi todo dia, não. Agora o arroz é sagrado, tem que estar lá. Hábito alimentar, assim, tipo, diferente ou exótico, assim, dos japoneses, que talvez a gente não tenha aqui, que nem os próprios descendentes daqui têm esse hábito e lá eles têm? Ah, tem uma coisa que eu notei logo no primeiro dia, que é consumir ovo cru. Eu notei que eles, no café da manhã, colocaram uma tigelinha de arroz quente e me deram um ovo. Eu fui descascar ovo achando que era cozido e espatifei ele na prato. Nossa, caraca! E aí o pessoal riu e falou assim, não, pode pôr no arroz que mistura com shoyu e um pedaço de alga e manda ver. Ah. E eu achei aquilo muito esquisito, né? Mas assim, você tá no Japão, faz o que os japoneses fazem, né? Coloquei lá, misturei, não é que ficou bom, cara? Caramba, eu tenho um bloqueio com tudo que envolve a palavra cru. Se tá especificando que é cru, cara, não, eu automaticamente vou bloquear a minha. Minha mente vai criar um bloqueio sobre isso. Então, mas é questão de hábito, porque eu comi, achei esquisito, mas assim, no segundo dia eu já falei, pô, até que não era ruim, me sustentou e tal. Depois de um mês, aquilo ali vira pão com manteiga, sabe? Você enfiar até outras coisas lá dentro pra comer, porque fica bom. Cara, não, realmente, é questão de costume mesmo. E aí, com o tempo, a pessoa vai se adaptando. Tem algumas coisas no Japão que estão... Que realmente, eu acho que quem vai pra lá tem que experimentar, são... Todos os produtos, né, de panificação, então pães, bolos, panquecas e coisa e tal, e bebidas também, do tipo latte, café gelado. Tem umas bizarrices lá, né, que para nós, pelo menos, são bizarrices, tipo tomar café gelado de lata, mas que lá é super natural e é bom. Então, realmente, outra coisa é se adaptar, né, ser enlatado e gelado ainda. No verão vai muito bem. Uhum. Agora, uma coisa que você me lembrou aí, os japoneses consomem bolo, tipo, tanto quanto a gente aqui, bastante ou não? Sim, mas uma coisa que eles valorizam muito é a maciez, não sei se esse é o termo certo, mas o bolo tem que ser fofinho. Tão fofo que se você enfiar o dedo e tirar, ele volta ao lugar, sabe? Cara. Tipo, tem que ser muito, muito, muito fofo. É o que eles gostam. Realmente, deve ter uma pegada diferente, né? Querendo ou não. Até o pão também. O pão deles é bem fofinho, né? Ah, dá pra falar mais uma coisa aqui. A gente não falou, né? Mas esse sistema de rodízio que nós temos aqui não existe no Japão, né? Tem alguns poucos restaurantes que tem o estilo buffet que você come lá por um preço fixo, mas não são muito populares. E eu acho que o que mais se assemelha ao rodízio que a gente tem aqui é o chamado kaiseki, que é uma culinária bem tradicional japonesa, né? Que tem geralmente uns 10, 15 pratos, e aí os pratos são servidos em porções pequenas na sua mesa. Mas é um negócio chique, né? Um negócio caro e é especial. Então, mas é algo mais parecido. Você tá lá sentadinho, eles vêm com os pratos, colocam tudo na sua frente. Geralmente tem uma opção que é colocar a grelha lá, né? Com um carvãozinho para você grelhar as suas carnes e tal, e os legumes também. Mas é assim, são aqueles 10 pratos e acabou, não tem repeteco, não tem nada. Então é diferente do rodízio, mas é o mais próximo do que eles têm lá. Ah, sim. Self-service tem? Então, tem, mas assim, não é muito popular não, viu? Eu vi uma, mas já faz muito tempo, já ouvi um que ficava perto de uma estação de metrô, mas assim, você não tinha aquela variedade de sushi, sashimi, coisa e tal, era só uns dois, três tipos, e o resto era tipo legumes, algumas carnes para, né, pequenininhas, cortadas bem fininhas e tal, mas não é nem parecido com o que a gente tem aqui, de você ver numa, assim, uma lasanha do lado de uma feijoada, do lado de um virada paulista, do lado de uma macarronada, não, isso não tem. Ah, sim, pode crer. Chegou aí em algum restaurante brasileiro lá no Japão? Então, quando eu estava lá, não era muito comum ainda, né? Aliás, não tinha nem muitas lojas, acho que não tinha nem loja brasileira lá onde eu morava. E olha que eu morava em Kyoto, Osaka... Em Tóquio, acho que tinha uma loja que vendia, mas não lembro se o dono era japonês ou brasileiro, não lembro. Mas não era comum, não. Você não achava Guaraná em todo lugar, não. Assim, era um negócio mais difícil. Hoje em dia, já virou carne de vaca, né? Se você quiser comer biscoito traquina com farofa, tem lá. Assim. Então, sim. Facilitou bastante, né? Sim, a vida mudou, né? Pra encerrar, então, você conta as duas histórias das suas duas frases de abertura, que talvez você tenha repetido alguma delas, né? Eu não sei qual, mas pra garantir, né? Que você falou as duas certinho, conta as duas. Tá bom. A primeira que você... Bom, vou falar então a primeira, que era de comer um lamen na estação de trem. Eu tava voltando de um trabalho, tava um frio do cão, teve até uma névoa, assim, passando no meio da estação, e o trem ainda ia demorar uma meia hora pra chegar, e eu lá, né, naquele frio à noite, olhei na plataforma e tinha uma maquininha vendendo alguma coisa. Eu pensei, vou dar uma olhadinha, fazer hora aqui. Quando cheguei lá, era uma máquina de lamen. Caramba! Desses prontos. Você comprava, tinha água quente ali do lado, você apertava o botãozinho, enchia o negócio de água e comia lá seu lamen quentinho lá na estação. E caiu tão bem assim com aquele frio que, assim, foi um dos melhores lamens que eu comi na vida e era desses, né, tipo, normais, assim. Caramba, que maneiro, mano. E, tipo, a máquina era da hora. A máquina era da hora, era pra isso mesmo e, assim, era uma porção generosa e tal. Nossa, foi um dos melhores lamens que eu comi na vida, pelo menos foi salvador esse aí. Tinha opções, assim, de sabores e tal ou não? Era um genérico? Tipo o que tem aqui, né? Tipo, era mais um de carne, um de frango, peixe, essas coisas, né? Mas era bom, vinha, assim, ficava quente, mas quente mesmo, sabe? Que show, hein? E preço também era de boa? Sim, era o preço de um miojo aqui. E isso só melhorou com o tempo, né? Hoje em dia você tem até hot dog, se você quiser pedir na máquina, saiu, ele é preparado na hora e sai quentinho. Pior, as máquinas de venda do Japão são um negócio absurdo, né? Tem de tudo, mas o que eu acho mais incrível incrível é que eles têm máquinas de bebida que servem bebidas frias e quentes no mesmo lugar. E a única diferença pra você saber o que é quente ou frio é ver a plaquinha de preço, né? Que os quentes acho que são marcados em vermelho. Caramba, é genial, mano. É incrível, né? Como é que pode ser um mecanismo que gela e outro que esquenta junto ali, né? Né? Bom, e a outra história de comer ração de gato achando que era patê de atum foi porque eu tinha chegado no Japão há pouco tempo, não sabia ler, como não sei ler até hoje. Fui lá no mercado e procurando, né, alguma coisa pra fazer um lanchinho e tinha lá uma latinha com um símbolo de um atum desenhado e um monte de letrinha. Eu falei, bom, só pode ser atum, né, atum em lata. Uhum. Comprei um atum, comprei uma maionese, levei pra casa e fiz lá um patê e comecei a comer no sanduíche. Mas eu não gosto assim muito, muito forte de peixe, mas muito forte. Tipo um alite. Caramba. Sem sal. E aí depois eu comi, achei esquisito, eu deixei metade lá do patê lá guardado na geladeira e fui dormir. No dia seguinte, um dos caras que trabalhava lá comigo, que morava comigo lá, ele falava japonês, ele rachou o bico, né? Ele abriu a geladeira e falou, quem adotou um gato, né? Tipo... Aí que eu falei que fui eu que tinha comprado e que tinha comido, ele esborrachou de rir, né? Porque assim, aí ele me explicou, isso aqui é ração de gato, pô. Caraca, mano. E foi isso, comi um sanduíche de patê de ração de gato. Nossa, deve ter sido uma experiência e tanto, hein? Sim, inesquecível. Pra, assim, depois eu decorei os kanjis ali, os ideogramas certos, pra não repetir essa mancada. Calma, né? Mas, ó, em minha defesa, a latinha de atum era muito parecida, tinha o mesmo desenho. Não tinha nem a foto de um gato, né? Não, naquela época não tinha. Aí é tenso mesmo, eu não vou julgar muito, porque provavelmente é um erro que eu cometeria. Não sei se é nesse nível, porque eu nunca ia procurar atum no mercado, mas... Você não come atum também? Ah, atum é ruim, cara. Vini vai sofrer quando for pro Japão. Pois é, cara, vou viver de KFC, basicamente. E não muito tempo aí, né? Não, teve isso também. Eu fiquei 2 meses comendo pizza de café da manhã. Caramba. Sim, eu comprei um freezer, enchi ele daquelas pizzas individuais, né? Brotinhos, enchi ela de pizza de tudo quanto é tipo. E fiquei 2 meses. Acordava, pizza, micro-ondas, trocava de roupa, comia pizza e ia trabalhar. Durante 2 meses. Caramba, é. Eu acho que eu faria algo do tipo mesmo também. E aí, aos poucos, eu ia começando a introduzir alguns itens na minha dieta. Mas no começo, provavelmente, eu ia me negar. Eu ia entrar nesse estado de negação aí. De depressão. É, cara. Mas como você falou, hoje talvez até seja bem mais fácil, né? Você encontrar produtos brasileiros lá, né? Talvez não seja menos traumático, né? A experiência. Não, com certeza tá muito mais fácil você se adaptar lá agora. Porque você, se você tá com saudade, você vai numa dessas lojas e come alguma coisa lá pra matar a saudade, né? Tem pão de queijo, tudo que você pode imaginar, você vai encontrar lá. Sim, sim. Bem melhor mesmo. Ah, bom, acho que é isso então, né? Deu pra cobrir e completar bem aquilo que meio que faltou no outro episódio, né? E aí, bom, futuramente a gente pode falar mais de comida, assim, com certeza. Tem muito mais coisa pra falar, né? E aí a gente pode, sei lá, fazer culinária típica de cada região, determinada cidade, né? Não sei, as opções são ilimitadas. Né? Não, eu acho que a gente tinha que fazer o seguinte, combinar um dia e fazer uma gravação ao vivo, todos os integrantes do Papo de Japa, num restaurante típico japonês mesmo, desses bem roots, assim, tradicionais. E aí a gente vai pedindo os pratos pelo nome, sem saber o que é, e todo mundo prove e diz o que achou. É um negócio arriscado, mas... É bem arriscado, mas pode ser que saia alguma coisa, cara. É, então. Aí sim eu quero ver como é que o Vini vai sair nessa. Nossa, bem mal, cara. Bem mal. Deixar um balde do meu lado, qualquer coisa. E eu sinto do lado da mesa, que é mais perto do banheiro também. Mas é, a gente pode, quem sabe, a gente pode tentar algo assim. Seria bem, bem maluco mesmo. Aí é isso, então. Agradecer novamente ao Xi, né? Que... Opa, obrigado. Sempre que convidar, eu tô por aí pra falar de comida comigo mesmo. E também, né, vamos falar de outros temas também. Assim, o que não falta é assunto relacionado ao Japão, né? Tem assunto pra falar durante anos e anos. Aliás, tem um assunto que vocês comentaram outro dia, que eu até comentei, né, que daria uns 5 ou 6 episódios. Qual? De etiqueta. Ah, etiqueta, com certeza. Provavelmente vai rolar continuação daquele lá, né? A gente pode fazer um de etiqueta com relação à comida. Também, com certeza. Tem muita regra, né, cara? Só de... Tem muita regra. Eu quebrei toda. Eu imagino que deva ser difícil de pegar tudo. É impossível, na verdade, pegar tudo de primeira, assim. Sim. É só de uso do hashi, né, cara? Tipo, quem nunca quebrou um regra daquelas. De enfiar o hashi no arroz? É, uma delas, por exemplo. Podia apontar com o hashi, né? Sim. Só com algum tempo de prática mesmo pra se adequar a todas elas. Sim, tem que pagar vários micos pra aprender. Com certeza, tipo, todo mundo te olhando torto, assim, caraca, o que esse cara tá fazendo? Bom, então valeu aí pelo convite mais uma vez, obrigado mesmo. Bom, o Xi já participou de vários episódios já, né? Já perdi até a conta, na verdade. Eu quero carteirinha de sócio do Papo de Japa pra eu ter desconto no restaurante e poder entrar na piscina. Pior, cara, já tem alguns membros já que já tem esses status já de sócios VIP já. Você provavelmente já deve conhecer o podcast dele, né? Se não, vai estar o link aí no post pra você conhecer. Podcast super maneiro sobre música dos anos 80, né? É uma parada que eu não sei, né? Mas talvez boa parte do nosso público seja até dessa época, né? Além do nosso, você pode estar conhecendo um podcast super maneiro aí sobre a música dos anos 80. Até se você não é, né? Se você é mais jovem aí, com a oportunidade de conhecer música boa. Né? Tem muitos jovens redescobrindo a música dos anos 80, a música que os pais ouviam e tal, e estão se interessando, né? Eu acho muito legal isso. Com certeza. Fica aí a dica. Bom, e aí a gente termina o episódio. Fica os recados de sempre, né? De assinar o feed pra receber o podcast no seu celular todas as semanas. Novidade, né? Eu geralmente peço pra quem é do iTunes, do iPhone, avaliar o podcast, né? Mas eu recentemente descobri que o Podcast Addict, que é um aplicativo do Android, também tem um sistema de avaliação. Então, quem estiver escutando no Podcast Addict, por exemplo, pode avaliar, né? Ou seja, é melhor dar um recado geral, né? Qualquer agregador de podcast que você esteja ouvindo o nosso podcast, se for possível avaliar, avalie, por favor, se possível. Com 5 estrelas, né? Que é o que vale, né? Na verdade, se for pra dar uma estrela, eu acho que é melhor nem avaliar, na verdade. Não, na verdade, é legal, sabe por quê? Porque quando você vai marcando com as estrelinhas, o podcast ganha relevância, né? E aí ele começa a aparecer como sugestão de podcast para as pessoas que estão ali pesquisando. Então, vale a pena. Você nunca acha que não está fazendo diferença, mas faz muita diferença, né? Porque a diferença entre você ir lá marcar 5 estrelinhas e o programa não ter nenhuma é muito grande. Exatamente. Então, bom, fazendo isso você já ajuda bastante. Outro jeito de ajudar a gente bastante é se tornando, né, um apoiador do programa. Tem o link da nossa campanha no post, mas também é super fácil de decorar, apoia.se/papodejapa, lá você pode virar um apoiador e nos ajudar a continuar produzindo e melhorando o programa. A gente volta na próxima semana, se tudo der certo. Muito obrigado e falou! Valeu!